Reboque polêmico do Alessandro Barreto. Mais uma força. Equipe Cairo Som, o terrorista dos racha. Take a break. Wish that.